Fábio da Paz, Produções Musicais, orgulhosamente apresenta o Grande Espetáculo. Samba Maracatu, Baião, Reggae Blues, Rock and Roll, Funk Forró, a Salsa, o Choro, Hip Hop, Jazz e Bossa Nova da Afromusicalidade. Eu fui gerado, alimentado, me formei com atitude e prudência e sou uma viva prova. Eu faço música para viver em harmonia, harmonia. Ando com fé para ficar longe da agonia, agonia. Mantendo a direção e avante, sendo seguro ao volante. Mas se jogar em sujo, vou agir habilidoso. Importante, importante. Não sou um erudito, um dono da situação e muito menos ignóbil. Poeta do Brasil, um sujeito de responsa. Meu nome é Geiser Nóbio. E sem ficar dando voltas, igual a espiral de uma rosca, vou direto à sua escuta, zumbindo como se fosse uma mosca. Para rimar a toda hora, tenho certeza que nasci ritmista, verbal que representa N-I-T-E-R-O-I. A República Federativa também é bem representada. E temos aí gente que faz, produzindo boa música do Oiapoque ao Chuí. Desde muito cedo eu já batia minhas asas para que um dia eu conseguisse o meu brevê, imaginando poder ser formidável como Chico Buarque de Holanda para o Rap PB. Aprendi ouvindo os veteranos, alimentando o desejo de ser cantor ou MC. A cabeça é pensante como a do geógrafo Milton Santos. A voz ativa do rimador soa por todos os cantos. É preciso garimpar o ouro negro, a exemplo do maestro Moacir Santos. Dedicação e otimismo que tenho dentro de mim é do tamanho de um monte. Amo a música com a mesma paixão que um grande músico chamado Egberto Gismonte. Sim, sim. Forte e firme, tô cumprindo fielmente esse dever que me diverte. Encho a vida de palavras e faço com que a ideia vá ligeira e desperte, de modo que cause efeito devastador no indivíduo de pensamento tão inerte. Está aberta a temporada de caçada, a varredura juntará e colocará na lata muita gente bitolada, e ficará calada quando for alvejada por frases bem pensadas disparadas em batelada. Vejo o povo encenando uma peça burlesca induzido por um papo grudento. Alienação e sensacionalismo que distraem um bando de cabeças de vento, dono de um comportamento que carece de discernimento. Tudo em estado bruto requer um polimento, requer um polimento, requer um polimento. Eu faço música para viver em harmonia, harmonia. Ando com fé para ficar longe da agonia, agonia. Mantendo a direção e avante, sendo seguro ao volante. Mas se jogar em sujo, vou agir habilidoso. Importante, importante. Eu faço música para viver em harmonia, harmonia. Ando com fé para ficar longe da agonia, agonia. Mantendo a direção e avante, sendo seguro ao volante. Mas se jogar em sujo, vou agir habilidoso. Importante, importante. Convencer ninguém eu não irei do que é ideal ou tedioso para se escutar. Se alguém disser, se alguém disser que rap é trilha sonora de bandido, pode crer que eu vou contestar. Tenebrosas transações são feitas por engravatados mafiosos que gostam de ouvir as sinfonias de Beethoven e de Bach. Todo mundo tem o hábito maldoso de rotular. É preciso ter argumento, eu não engulo blá blá blá. Hermeto Pascoal um dia disse que falar é uma forma de cantar. Ah, meu amigo, com ele tenho que concordar. Assinado supra vida secular. Vários ignorantes afirmam que o som dos rappers não é música, mas algo panfletário. A definição seria se tratar exclusivamente de algum gênero literário. A definição seria se tratar de uma reunião de militantes em prol de um movimento partidário. Contrariando, eu sustento que é música sim, basicamente ritmada em compasso quaternário. No país das rimas e batidas, o senhor Júlio Medalha estrangeiro. Confundi o comportamento caricatural de certos MCs com aquele bate-boca verborragem que corriqueiro. Desconhecendo totalmente em sua essência um rap verdadeiro. Dispara sua batuta giratória e desafina ao deixar de ser regente para ser um palpiteiro. Não sou americanizado, domino o canto falado, introduzo minha cultura e o torno mais brasileiro. Ginga dedilha cheio de dedos e seu violão, eu construo minha poética como o operário faz uma edificação, utilizando uma, duas notas e rimando com personalidade e convicção. O simples é tão peculiar que é difícil de fazer com requinte e ainda ser autêntico. Com a tinteira e uma folha, só quem é capaz rima sobre o ritmo sem parecer ridículo ou idêntico. O estilo pode ser pop alternativo, mod condicionante ou polêmico. Importante é ter ação e expressão. Verbo incisivo e vigoroso para não ficar anêmico, não ficar anêmico, não ficar anêmico. Eu faço música para viver em harmonia, harmonia. Ando com fé para ficar longe da agonia, agonia. Mantendo a direção e avante, sendo seguro ao volante. Mas se jogar em sujo vou agir habilidoso, importante, importante. Eu faço música para viver em harmonia, harmonia. Ando com fé para ficar longe da agonia, agonia. Mantendo a direção e avante, sendo seguro ao volante. Mas se jogar em sujo vou agir habilidoso, importante, importante.